Em alguns casos foram os barões, em outros casos, de repente, foram os senhores feudais, a burguesia. Agora, se a gente juntar tudo isso aí e colocar numa panela, significa elite, né? Elite em qualquer tempo. Qual é a cara da elite, maluco? A cara da elite é nos reprimir, mas o povo não se entrega, estamos aí.